No sétimo ano, um novo amanhecer, Joiada se levantou, pronto a vencer. Unidos em aliança, o povo se ergueu. Em Jerusalém, o coração se encheu. Com armas nas mãos, prontos a lutar, o Filho do Rei veio pra reinar. Como o Senhor cercaram, guardando a verdade, com corações ardentes, clamamos em unidade. A casa de Baal derrubamos com Essas letras foram inspiradas na narrativa de 2 Reis 11, que fala da coroação do rei e da restauração da adoração ao Senhor. A música reflete um espírito de unidade, alegria e adoração, que é central para a mensagem bíblica.